Allô, ça va? Je suis Guga Mafra et tu écoutes le GugaCast. Ici avec moi, Caio Kohaini. Salut les gens. Et Raphaël Mafra. Bonjour à tous nos auditeurs. Avant de commencer, on va parler de le PicPay. Cara, a gente podia muito fazer um podcast em francês. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui de novo, Caio Kohaini. Olá, personas! E Raphaël Mafra, eu queria saber de vocês, pra vocês, qual é o melhor uniforme 2 da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que é do Paysandu. Obviamente da Portuguesa. Eu acho que é do Brasil de Pelotas. É, um bom candidato também. E eu queria dizer também que teve uma vez que eu tava usando um sabonete de maracujá e aí ele cheirava tão bem que eu lambi ele. Já que a gente tá sendo aleatório assim, eu queria ir direto pro jogo, porque eu criei um jogo novo, e você sabe o que significa um jogo novo. Ah, não. Eu sei o que significa. Significa engrandecimento da cultura brasileira por meio de vinhetas. E esse novo jogo se chama Jogos Aleatórios. Jogos Aleatórios. Jogos Aleatórios é assim, teve um jogo que, pra mim, foi o melhor jogo que a gente já jogou aqui até hoje, que foi o jogo de pirâmide, que recebeu o brilhante nome de troféu Elia Júnior, que a gente jogou no programa passado. Sim. Então eu peguei a mesma estrutura do jogo, só que ao invés de a gente falar sobre um assunto específico, a gente vai falar sobre assuntos aleatórios. Ok. Eu vou dar um exemplo. É do mesmo jeito, eu vou fazer perguntas, vocês têm que ir respondendo, e aí a pontuação vai acumulando até alguém errar. Vou dar um exemplo aqui. Sobre o que é o meu curso da Alura? Caio. Sobre como lidar com o seu canal do YouTube como um negócio. Boa. Raphaël, agora você. Verdadeiro ou falso? Eu ensino você a ficar famoso e fazer vídeo viral? Falso. Boa. Você ensina a transformar o seu negócio numa propriedade intelectual. Cara, que incrível, cara. Como vocês estão prestando atenção? Caio, no meu curso da Alura, eu dou exemplo de vários canais que se deram bem fazendo conteúdo e mostro como eles fizeram isso? Sim. Boa. Tá valendo o quê? 3 pontos já, hein? 3 pontos. Raphaël, valendo 4 pontos. Quem termina meu curso da Alura consegue o quê? Você já respondeu aí numa outra hora. Consegue transformar o negócio em propriedade intelectual. Boa. Eu teria aceitado também se você falasse como abordar marcas e fazer publicidade no seu canal. Mas valeu. Valendo 5 pontos. Caio, na Alura, você paga um curso de cada vez? Não, você paga uma vez e você tem acesso a todos os cursos. Igual quem? Igual Netflix. Muito bem. Valendo 6 pontos. Ah, deixa eu falar uma coisa. Todas as perguntas vão até 8, hein? Valendo 6 pontos. Verdadeiro ou falso, Raphaël? A Alura sempre fez cursos de tecnologia e esse é o primeiro curso de marketing que tem lá. É falso. A Alura é quem mais entende de marketing e tem cursos como AdWords, Facebook e outros. Caramba, vocês estão indo muito bem. Eu achei que vocês iam errar de primeira. Caio, valendo 7 pontos. Se você assinar a Alura agora pelo meu link, você ganha quantos por cento de desconto? É 10. 10%. Raphaël! Pra vitória agora. Essa é a última pergunta. Se você acertar, você ganha 8 pontos. No outro programa, nenhum foi até o fim. Qual é o link? www.alura.com.br/GugaCast. Não, você errou. Perdeu! Ah! Perdeu! 8 pontos pro Caio. O link é alura.com.br/promoção/GugaCast. Vocês entenderam? Ah! Isso foi só rodada de exemplo, não valeu. Ah, yes! Ah, droga. Toma essa, Caio. Como o número de perguntas é par, quem começa não tem a chance de responder a última pergunta. Então, como o Caio acertou a rodada de exemplo, o Raphaël vai começar aqui pra vantagem ser do Caio, ok? Ok. Beleza. Eu escolhi 2 assuntos pra vocês e você pode escolher que assunto você vai começar. Um assunto é Copas do Mundo. Ok. E o outro assunto é videogames e mascotes. Eu escolho Copas do Mundo. Copas do Mundo, ok. Raphaël, primeira rodada de Copas do Mundo, valendo a primeira rodada dos Jogos Aleatórios. Chile, Uruguai, Colômbia e Suíça. Qual desses países nunca sediou uma Copa? Chile, Uruguai, Colômbia ou Suíça? Colômbia. Certa resposta. Caio, quais países já sediaram a Copa 2 vezes? Puta que pariu. São 5. Tá, 5. Eu vou te dar 6 chances. Não, me dá 7. Tá bom, vai, 7. 7. Brasil. Ok. Ai, caraca. México. Certo. Eu tô tentando lembrar por causa que eu vi um post esses dias dos mascotes da Copa. Uhum. E aí eu tô tentando lembrar dos que tinha dois. Uhum. Ai, caralho. Espanha? Errado. Ah, droga, ok. Errei um. Ai, tá. Brasil, México... Caralho. Não, Estados Unidos foi só 94. Itália? Certo. Ok, falta dois. E você tem três chances. Cacete. Vou tentar ir tradicional agora. Alemanha? Certo. Falta só um. Você tem duas chances. Ai, caralho. Teve mais de uma Copa na Inglaterra? Você respondeu Inglaterra? Pode ser, vai. Inglaterra. Errou. Não teve. Última chance. Ok. É que tinha aquelas Copas velhas pra caralho. Não sei onde que elas foram. Tá, eu vou chutar numa dessas velharias, sei lá, tipo, Uruguai. Errou. Ah! Uruguai sediou a primeira Copa, mas não sediou duas. O outro país que sediou duas e você não acertou foi a França. Ah, eu esqueci completamente da França. Sediou a Copa de 38 e a de 98. Eu estou orgulhoso de ter acertado quatro. Parabéns. Rafael, você tá com dois pontos agora, valendo três. Quantos times nessa Copa atual, Copa de 2018, tem uma camisa predominantemente amarela, ou no uniforme 1 ou no uniforme 2, tanto faz. Porra. Vamos ver. Tem o Brasil, a Suécia. Você pode não responder se você quiser e ficar com os dois pontos. Não, eu quero tentar. Tá bom. Deve ter Senegal e... 5. Acertou. Aê! Caralho, que chutaço. Mas você errou quais são os países. São Austrália, Bélgica, Brasil, Colômbia e Suécia. Ah, olha aí. O uniforme 2 da Bélgica é amarelo. Agora valendo 4 pontos... Quantas finais de Copa do Mundo já foram disputadas pelo Brasil e quantas pela Alemanha? Não um contra o outro, exclusivamente. Quantas vezes o Brasil já foi pra final e quantas vezes a Alemanha já foi pra final? O Brasil já foi pra final 7 vezes e a Alemanha foi pra final 8 vezes. Correto. Caramba, muito rápido, Rafael. Foi mal aí. Valendo 5 pontos, quais foram as finais que o Brasil participou e contra quem? Bom, o Brasil participou da final de 1950 contra o Uruguai, de 1958 contra a Suécia, de 1962 era um quadrangular final, mas o último jogo foi contra a Tchecoslováquia. 1970 foi contra a Itália. 1994 contra a Itália de novo. 1998 contra a França. 2002 contra a Alemanha. Certa resposta, 5 pontos, Rafael. Caramba, tá ficando emocionante. Demais. Valendo 6 pontos. Quais foram as finais da Alemanha e contra quem? Puta que pariu. Aí você se fudeu. Aí fodeu, não, vou... Deixa eu pensar se eu sei. Foram 8, né? Eu te dou 10 chances. Já que o Caio teve 7 chances de acertar os 5 países que foram sede da Copa duas vezes, você tem 10 chances pra acertar 8. Ah, tá bom. Valendo 6 pontos. Bom, em 54, a Alemanha foi a final, provavelmente contra, sei lá, a Hungria. Certo. 74, a Alemanha foi a final e foi campeã, provavelmente contra a Holanda. Correto. Ela foi a final em 1990 contra a Argentina. Correto. Ela foi a final em 2002 contra o Brasil. Correto. Ela foi a final em 2014 contra a Argentina de novo. Correto. Você pulou 3. Eu falei 5 já. É. Sendo que ela ganhou 4, né? Então eu tenho que acertar mais 3 que ela perdeu, porque ela é tetracampeã. Ok. Sim. Você pulou 3. Foi isso. E pior que eu não sei quais que ela perdeu. Deixa eu pensar aqui. Talvez contra Argentina em 78. Não, errou. Itália em 82. Correto. Agora foram 6, né? Então você tem mais 3 chances e tem que acertar 2. É, 66 contra a Inglaterra. Correto. Eu tenho mais uma chance pra acertar, é isso. Você tem mais 2 chances, você tem que acertar 1. Ah, eu posso errar 1. Você pode errar 1. Então, Argentina 86. Correto. Aê! Nossa senhora. Tem as palmas aí, Caio. 6 pontos. Demais. Valendo 7 pontos, verdadeiro ou falso? Os únicos times que já venceram o Brasil numa Copa do Mundo duas vezes são Itália, Hungria, Holanda e França. Verdadeiro ou falso? Ah, eu vou parar. Sério? Vai parar? Agora que tá quase lá. Ué, eu não sei a resposta. Não vou chutar. Você tem 50% de chances. Eu tenho 50% de chances de perder todos os meus pontos. Tá bom. Eu quero acumular pra próxima. 6 pontos pro Rafael. A resposta era verdadeira. De fato, esses são os 4 únicos times que ganharam do Brasil na Copa mais de uma vez. Quais são? Itália, Hungria, Holanda e França. Caramba. E a 8ª pergunta era a seguinte, verdadeiro ou falso, existe um time que nunca perdeu pro Brasil em Copas e esse time é a Noruega. Verdadeiro ou falso? Ah, falso, sei lá. É verdadeiro. Puxa. A Noruega é o único time com o qual o Brasil já jogou e nunca perdeu pro Brasil em Copas do Mundo. Caramba. Foram 4 jogos, o Brasil perdeu 2 e empatou outros 2. Caramba, são freguês da Noruega. Freguês da Noruega. O próximo assunto são mascotes e videogames. Beleza. Caio, você não tem escolha. Agora tá pro Caio. É, eu fiz pra ele, em homenagem a ele. Já que eu fiz um de Copa que era pra você ganhar, eu fiz um pro Caio ganhar. É, eu quero ver, porque Copa é um assunto muito menor que videogames e mascotes, né? Caio, primeira pergunta. Quem é o mais conhecido mascote da Nintendo? Pô, Super Mario. Certa resposta. Rafael, valendo 2 pontos. Qual é o outro mascote da Nintendo? Quem é o outro mascote da Nintendo? Que pergunta é essa? Quem que é o outro mascote? O Donkey Kong. Errou. Ah. Eu ia aceitar outras 3 respostas. O Link, o Kirby e a Samus, do Metroid. Ah. Se bem que eu tinha que passar essa pergunta pro Caio, né? Se deu mal. Quem foi o primeiro mascote da Sega? O Alex Kidd. Correto. Valendo 4 pontos. Qual é o mascote mais conhecido da Sega? O Sonic. Correto. Valendo 5 pontos. O PlayStation 1 tentou fazer o seu próprio Mario ou Sonic. E ele é? Aí depende. Mas provavelmente a resposta que você tá querendo que eu diga é Crash Bandicoot. Correto. Valendo 6 pontos. A Namco Bandai também tem seu mascote, que é? Puta, aí você me fodeu. Qual que era o da Namco? Você não precisa responder se você não quiser. Não, mas eu não ganho. É verdade. Da Namco? Ah, o Pac-Man. Correto. Valendo 7 pontos. Segundo a lenda, o desenho do Pac-Man foi inspirado em uma? Pizza. Correto. Valendo 8 pontos. Por que capivaras são o mascote do Guga Cash? Que elas são os bichos mais desconfiados que existem. Ah, eu não sei se eu vou aceitar essa sua resposta. Você pode fazer melhor. Eu vou tirar uma pista. A gente teve 3 histórias envolvendo capivaras. Quais são essas histórias? Nossa senhora. A do trem. Certo. Da linha do trem, que alagou e tal. Ah, o cara que adotou uma capivara. Uhum. Achando que era um cachorro ou alguma coisa assim. O vizinho dele deu uma capivara pra ele. Uhum. Caraca, qual que é a terceira? Caralho, não tenho ideia de qual que é a terceira. Peraí. Eu vou dar mais uma pista. Não foi bem uma história, foi um momento do programa. Caraca, não tenho ideia. Foi quando você falou que elas são, parecem o Rafael Nadal. Foi eu que falei. Eu vou aceitar a resposta. Você acertou as 2 histórias. Então tá 8 pontos pro Caio, 6 pontos pro Rafael, certo? Certo. Ok. Agora, pra desempatar o jogo, por isso que eu falei que o jogo era aleatório, ele vai mudar. Agora a gente vai fazer uma rodada de fogo, a gente vai ter 1 minuto, eu vou sair fazendo perguntas no estilo perfil. Na verdade, eu vou fazer afirmações e vocês vão ter que adivinhar quem eu sou, entendeu? Aham. Uhum. Caramba, caprichou, hein? Pois é, cara, game show total. Vou dar um exemplo, ok? Vocês dois podem responder. Quem responder, leva o ponto. Leva 1 ponto daquela pessoa que vocês estão tentando adivinhar quem é, ok? Tá. E no final, quem responder mais, soma nos pontos que vocês têm. Não tem 1 milhão de pontos. A gente vai ter 1 minuto, 60 segundos total. E eu vou fazendo todas as perguntas, uma atrás da outra, até vocês acertarem. Ok. Eu vou começar agora, vou dar um exemplo. Tempo! Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. Giovanni dos Santos. Não. Eu dou acesso a grupos de assinantes por aí. Caraca, tá difícil. Será que tem alguma coisa a ver com celular, aplicativo? Pode ser usado para pagamentos recorrentes. Boleto, né, gente? Boleto tão conveniente. Não é boleto, mas pode ser usado para pagar boleto, para pagar Steam, estacionamento e dividir a conta com a galera. É dinheiro. Não, é o canivete suíço dos pagamentos. Ah, é o PicPay. Acertou, Caio. 1 ponto pro Caio. Agora próximo. Eu tenho conteúdo exclusivo todos os dias. Conteúdo exclusivo todos os dias... Kéfera. Não. Mesmo quando não tem episódio inédito, tem conteúdo lá. Silvio Santos. Não. Quem realmente curte o GugaCast e quer ter conteúdo secreto todos os dias, devia me assinar. Folha de São Paulo. Não. Pode ser assinado pelo endereço picpay.me/GugaCast. Não é Silvio Santos mesmo? Certeza? Não. Não. Quem me assina pelo PicPay ganha cashback de até 10 reais. Aquele tiozinho que passa vendendo pizza? Não. Tem conteúdo secreto todos os dias úteis. Úteis. Eu não sei se eu tinha falado isso, então falando de novo. Eu copiei o jingle da caixa. Vem pra bolha, você também. Vem. O GugaCast. Yes, acertou. Aí. Empatou. Essa foi o horário de exemplo, não valeu, mas vocês entenderam como é que vai funcionar, certo? Entendi, okay. Achei bem ocasional. Posso começar então? Manda bala. Então vai ser assim, toda vez que eu falar alguma coisa, vocês podem chutar, se errar, vou pra próxima pergunta. Tá bom. Se acertar, você levou o ponto, eu já vou pra próxima. Fechou. E quando acabar o tempo, acabou. Beleza. Começando, valendo. Eu sou um cantor. Fábio Júnior. Acertou. Aê! Porra! Eu sou um apresentador de TV. Silvio Santos. Maurício Matar. Não. Eu sou um cara bem família. Luciano Huck. Não. Eu tenho a voz do Goku. Que voz? Acertou. Próximo. Eu sou um apresentador de TV. Luciano Huck. Não. Eu sou o maior inimigo do Cake Boss. Ai, como que era o nome do cara? Ai. Ace of Cakes. Ace of Cakes. Cakes. Acertou. Merda. Próximo. Eu sou um cantor. Fábio Júnior. Não. Foi. Saco. Eu gosto de músicas em português. Rogério Flauzino. Não. O hino nacional devia ser meu. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Zé Ramalho, acertou. Eu sou um estudante. Nossa. Eu tenho um senso de humor muito peculiar. Não sei. Eu causei a expulsão de um colega da escola. Ah, o Bananinha Man. Acertou. Faltando 10 segundos. Eu sou um cantor. Minhas músicas falam de amor. Rogério Flauzino. Não, minhas músicas falam de natureza. Eu sou muito querido no Google Cash. Rogério Flauzino. Eu tenho violão que usa calcinha. O Vando. Ah, acabou o tempo antes de responderem, Vando. O Caio fez 2 pontos, tava com 8, somou 10. E o Rafael fez 3 pontos, tava com 6, somou 9. A vitória do Caio, parabéns. Porra! Jogos aleatórios. Aê! Tô muito feliz, vou até fazer a vinheta agora. Tudo bem, Caio, foi merecido. Vamos pras histórias? Bora! Vamos! Antes de começar as histórias, eu tenho um outro recado pra dar. O GugaCast vai dar uma pausa. Pam, pam, pam. A gente vai ficar aí 3 ou 4 semanas, não sei, sem ter programas inéditos. E eu quero que você absorva essa informação e guarde ela no seu coração. Em agosto a gente vai voltar, ou talvez no final de julho. Mas, enquanto a gente estiver nessa pausa, a gente vai soltar as coletâneas, vai soltar as compilações, os melhores momentos, isso vai estar lá. E vem ouvir, cara. Vem, porque a gente tá soltando coisa da primeira temporada, da segunda. Vem ouvir com a gente. É legal relembrar. Recordar é viver. Isso aí. E se você não aguenta ficar só com as compilações, ficar só com essas recordações, vem pro grupo secreto do GugaCast. A gente vai ter a edição número 0 do JujubaCast. Sim. Que foi uma loucura, a gente acabou gravando antes do JujubaCast sem querer e virou um episódio muito louco. E a gente vai publicar ele lá durante essa pausa e vai continuar tendo conteúdo exclusivo todos os dias lá. Então se você não aguenta ficar sem GugaCast, vem pro grupo secreto que vai ter conteúdo exclusivo todos os dias úteis. Agora, se não, ouve as compilações, recorda com a gente e em agosto a gente tá de volta, beleza? Beleza. Não rasguem seus cupons. Sempre bom pedir histórias. A gente precisa de histórias de perrengues com dinheiro, sobre sexo, pro nosso especial do Dia do Sexo. Au! E pode abusar, porque a gente vai ter a edição proibidona. E festas. A gente também quer histórias de festas. Festas em geral. Beleza? Não precisa ser uma específica. É isso. Vamos pros e-mails. Vamos. Caio, abra os trabalhos. Bora lá, então. Primeiro e-mail aqui tem o título, já que o Rafael voltou a nos presentear com isso. Se chama O Lobo Solitário. Olá, Guga, Rafa e Caio. Mando essa história pequenininha sobre um assunto não planejado por vocês. Quem sabe entra num programa aleatório. Olha lá, prevendo o futuro. Olha aí. Aê. É a história de quando eu nasci. Não é sobre o nascimento em si, já que eu não lembro de nada do que aconteceu. Mas é a história do meu nome. Obviamente, não preciso pedir que falem o meu nome. Tuana. Ou o propósito desse e-mail seria totalmente perdido. Cara, eu acho que esse é o terceiro ou quarto e-mail da Tuana, hein? Que a gente lê. A Tuana, ela monopoliza esse programa. Totalmente. Sim. Era 5 de outubro de 1982. De acordo com a Wikipédia, este foi o ano em que começou a Guerra das Malvinas. Ano em que grandes personalidades como Bruno Galhaço, Marjorie Stiano, Príncipe William, Kate Middleton, Nicki Minaj e eu nascemos. Caraca, ela mandou muito bem aqui. É impressionante pensar que a Nicki Minaj e a Kate Middleton têm a mesma idade. Caio, ela mandou bem, mas não bem o suficiente. A gente precisa de mais. Será? Rafael, o que mais aconteceu em 1982? Em 1982, a música Another Face foi lançada como História da Música Rock na Espanha. Device City na Alemanha. 30 anos de música rock no México. E relançado na Espanha como Gigantes del Pop, volume 28. Esse é o álbum do David Bowie. O corredor Ayrton Senna foi vencedor da Fórmula Ford 2000 em 1982. Mas a Fórmula Ford inglesa ou a Fórmula Ford europeia? Da Fórmula Ford inglesa, que naquela época era como você galgava os degraus para a Fórmula 1. Ok, bom saber. Ah, tá. Ok, lembrei. Lembrou? Uhum. Galgar Opa. Degraus? Sim, sim. Foi exatamente essa utilização perfeita de galgar que me fez lembrar. Sim. Porque galgar, você só galga degraus, né? Eu acho que existem uns verbos que eles só existem para uma palavra. Ele tem uma regência que é uma palavra. Tipo galgar degraus, singrar os mares. Você não singra outra coisa. É, singrei as ruas. Você só singra os mares. Uma coisa que eu gosto é de sair em desabalada carreira. Sair em desabalada. Eu gosto de sagrar-se campeão. Também é bom. Porque campeão não é uma coisa sagrada, mas quando você se sagra, é campeão. Uhum. É, nesse ano, o André De Cesare também corria na Fórmula Ford, não? É, não sei te dizer. Tá bom. Ah, mas tudo bem, eu lembro. Continuando aqui. É, e a cor favorita dele era roxo. Minha mãe conta que eu não queria nascer. Vive falando que eu nasci de 10 meses. Mal sabe ela que a gestação normal pode ir até 42 semanas. Caraca, coitada dessa mãe, imagina. O médico resolveu me tirar à força. Tentou induzir o parto, mas ainda assim eu tava lá de boas na barriga da minha mãe. Por fim, decidiu por uma cesariana. Nasci de 10 meses e, por conta disso, cresci com minha mãe me chamando carinhosamente de minha jumentinha. Caraca! A Gela coloca entre parênteses a gestação de um jumento, aparentemente é de 10 meses. Que agradável. Mamãe e papai já tinham decidido o meu nome. Seria Tuane, como uma das gêmeas loirinhas. Tuane e Natana. Quem são essas pessoas? Filhas de uma cantora da Jovem Guarda da época e que cantavam na nova turma do Balão Mágico. Caramba. A música eu lembro bem. Ô bruxinha bonitinha da vassoura de capim, me carrega nesse espaço, abre os braços só pra mim. Ok. Não é assim a música, né? Você só declamou. A gente podia pôr essa música na leitura dramática de poesias, hein? É verdade. Vassoura de capim. Meu pai comemorou o nascimento da primogênita com seus irmãos e primos, regado a cachaça e churrasco. No dia seguinte, foi me registrar ainda de ressaca, ou talvez ainda bêbado. No cartório João de Deus, um clássico lá de Fortaleza, foi todo feliz fazer o registro. Só tinha um problema. Não lembrava o nome. Passou horas tentando lembrar. Chegou a sair de lá e ir num orelhão pra ligar pra casa e perguntar pra minha mãe. Mas ninguém atendeu. Que tempos, né, cara? Caraca, que tempos. Velho. Ele não podia mandar um WhatsApp. É. Exato. Se ele manda um WhatsApp, ele ia receber um monte de emoji puto da cara, tá ligado? É. É, qual que era o nome da filha mesmo que a gente ia dar? E só vai aquela cara vermelha, assim, brava. Voltou para o cartório com a leve lembrança do nome. Achava que era Tuane. Falou para a atendente, a qual não se convenceu de que o nome era esse mesmo. Ela disse, tem certeza de que não é Tuana? Tuana é mais bonito. Caraca, que funcionária maravilhosa, né? Cacete. Ela não se limita às funções dela, assim. Ela tenta ser excelente, sair da zona de conforto. É. Proativa, pensar fora da caixa. Exatamente. Isso. Vai sair de lá e abrir uma startup de nome. Cara, mas essa deve ser uma profissão que exige muito sangue frio, né? É, porque chega lá o cara, eu quero chamar minha filha de Bucetina. Ô, meu senhor. Tá aqui, ó. Maria. Já viu? Modelo 2018. Bonito. Combina com Eduarda. Combina com Francisca. Olha lá, vem esses adicionais se você quiser levar de graça. Não paga mais pra colocar um segundo nome, ó que bacana. Papai concordou e chegou à conclusão de que era esse mesmo nome, Tuana. Minha mãe quebrou o resguardo com a raiva que teve do meu pai ter esquecido o nome combinado, mas se acostumou com o novo nome e logo esqueceu a raiva. Eu cresci ouvindo essa história e achava que meu nome não tinha significado algum. Era apenas uma mera criação baseada em devaneios de um bêbado num cartório. Deve ser ótimo pra autoestima de uma criança, né? Né? É, e é um excelente título para um livro de contos, né? Devaneios de um bêbado num cartório. É, ela tá lá no jardim de infância e aí tem uma menina. Meu nome é Luana, é uma homenagem à lua. Aí meu nome é Tuana, meu pai tava bêbado no cartório. Devaneios de um bêbado no cartório fica do lado de memórias de minhas putas tristes na biblioteca. Isso. Até que um dia conheci uma pessoa da Turquia que me perguntou se eu era descendente de turcos. Sou bem misturada, índio, português e negro, pendendo mais, visualmente, para o índio do Nordeste. Respondi com absoluta certeza de que não. A pessoa então me disse que Tuana é um nome bem comum na Turquia e que tinha um significado bem bonito. A primeira gota de chuva no Jardim do Éden. Onhó! Itmalia. Tá vendo? É por isso que a Tuani chama Tuani, porque era a primeira gota de chuva no Jardim do Éden. Nossa senhora. Era metade dos anos 90, então eu não tinha muito como checar isso. Com a popularização da internet, procurei várias vezes confirmar essa informação no Google, mas não consegui encontrar nada. Outros turcos que conheci aqui no Canadá me confirmaram o significado e adicionaram que, na Turquia, Tuana é mais comum como sobrenome. Pois bem, eu sou a Souza da Turquia. Ela chama Oliveira em turco. Pensei em contar essa história porque vi que recentemente entrou uma Tuane no grupo secreto, super VIP preferencial do GugaCast. Como eu queria que fosse a gêmea do Balão Mágico. Cara, já pensou? A gente podia perguntar pra ela lá se ela tem uma irmã chamada Natana. É, não é não, eu pesquisei. Ela é stalker pra caralho. Foi mal aí, Tuane. Desculpa aí, meu irmão. Foi mal aí. Ué, eu só queria saber. Eu olhei o sobrenome dela e o sobrenome da Tuane do Balão Mágico. Eu não precisei ser um stalker. Essa é a versão light que você conta pra gente. Você sabe até se ela é destra ou canhota agora. Claro que ela é destra. Fica o disclaimer que Tuane também é bonito. Mas eu fiquei bastante satisfeita com o meu nome. Principalmente depois que descobri que tem um significado. Um grande beijo a todos. E até a próxima história, Tuana. Muito bom, muito bom. É uma história fofa. Eu gosto de histórias de nome. Eu também. Eu fiquei muito feliz, assim, quando eu descobri que, sei lá, Caio vinha de Caios. E que era, né, Júlio César era Caios, Calígula era Caios. Aí eu, ok. Tipo, dá uma pseudo-importância pra algo que não precisa ter importância alguma? É, eu acho que hoje em dia os nomes, eles tentam não ter significado, né? Aqui na Flórida, quando eu falo meu nome nos lugares, as pessoas entendem normalmente porque Gustavo é um nome latino muito comum, né? Sim. Então, quando eu vou no Starbucks, é normal que o cara lá se chame, sei lá, Juan. Ou então... Pablo. Pablo, boa. Então, pra eles, Gustavo... Eles só falam Gustavo, né? Mas pra ele é normal. Então, chega lá, ah, qual é o seu nome? Eu só procuro pronunciar, assim, bem, Gustavo. Aí eles, ah, ok. E eles entendem e é beleza. Agora, de Orlando pra cima, ninguém entende mais. Caraca. Os caras ficam, what? Que merda de nome é esse? E eu já tentei falar Gus. Gus é um nome em inglês razoavelmente comum, mas eu não sei pronunciar, porque não é assim que pronuncia, é meio Gus, entendeu? Uhum. Então quando eu falo Gus, fica pior ainda. As pessoas, quê? Aí eu já nem tento mais. Agora, quando eu fui pra Suécia, eles entendem na hora. E eles acham do caralho, porque é o nome do rei. O rei chama Gustav. Sim. Ah. É o nome do rei da Suécia. E eles sabem que tem essa variação... Na Espanha, em Portugal, então eles sabem que é uma variação do nome do rei deles. Eles sabem que o rei é chamado assim nesses lugares. Então, aconteceu duas vezes de eu ir no lugar e a pessoa perguntar qual é o seu nome. Eu falei, Gustavo. Aí eles, oh, like the king? Não é demais? Tipo, ah, como o rei? Demais. Sim, como o rei. E meu pai conta que ele me deu esse nome justamente por isso, que ele tinha lido que era um nome de rei. E aí, quando eu contei essa história pra ele, ele se sentiu muito realizado. Aí, mais uma história fofa. Manda bala, Guga. Fúria Silenciosa é o título que o Rafael deu. Nome, Renato Pérez. Cidade, São José dos Campos, São Paulo. Trabalho, porteiro ou controlador de acesso, caso eu queira impressionar alguém. Mas normalmente não impressiona. Controlador de acesso é maravilhoso. Olá, irmãos Mafra. Antes de contar a minha história, eu gostaria de dizer que o GugaCast é o podcast que mais faz as horas passarem rápido no meu trabalho. Vocês venceram na vida, galera. Parabéns. E Caio Corraine... No meu trabalho, eu uso um Nextel para falar com o meu supervisor. E toda vez que você aparece para fazer um comentário, eu acho que é meu supervisor. Ah, sim, porque no começo eu colocava a nota do editor, eu colocava os barulhinhos do Nextel. Eu quero dizer que realmente eu venci na vida, porque eu sempre pensei que se eu fosse porteiro eu ia ficar ouvindo muito podcast. E o fato de que tem um porteiro que admira o GugaCast realmente... Me enche de orgulho. Cara, como eu queria que fosse o porteiro do meu prédio. É. Porque aqui no meu prédio, uma das coisas difíceis, quando a gente recebe uma visita, elas não sabem onde estacionar. E os porteiros nunca querem dar a dica de, olha, vai lá e estaciona ali e tal. E eu ia poder falar isso. Falei, cara, porque ele ia ser meu brother, fala pro cara aí a vaga maneira pra ele estacionar. E ele ia falar, beleza. É, uma boa coisa. Eu tenho uma história nova do Porteiro Caio. Conta aí. Essa eu acho que eu não contei aqui, mas eu contei no Twitter faz um tempo. Teve um dia que o Porteiro Caio me interfonou. Ah, sei lá, a Valéria tá aqui embaixo. Aí eu, Valéria? Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa chamada Valéria. Aí ele parou um tempinho assim, ó, é bem bonita, se eu fosse você, deixava subir. Eu, que porra é essa, Caio? Não, tô brincando, ela deve ter errado no andar. Porteiro Caio, cara, que figura. Teve uma vez eu morava num prédio e eles tinham acabado de instalar as câmeras de segurança dentro do elevador. Uhum. Até então não tinha câmeras. A gente não sabia nada que acontecia dentro do elevador. Eles tinham instalado e no dia eu saí do elevador e passei pela cabine da portaria e tinha ali a televisãozinha, né, com quatro frames, assim, com quatro, dividida em quatro telas. Sim. Com as câmeras do elevador. Aí eu cheguei e fui conversar com eles, né? Falei assim, ah, e uma coisa legal é que o porteiro desse prédio chamava Gustavo. Olha. Então, era igual você tem o porteiro Caio, eu tinha o porteiro Gustavo. Aí eu cheguei nele e falei assim, pô, Gustavo, já instalaram as câmeras no elevador? Aí ele, já, olha que legal, pô, ele ficou me mostrando assim, né? Aí eu, ah, que legal, você já viu alguém enfiando o dedo no nariz? Aí ele, ah! Aí ele começou a rir animal, assim, acho que eu peguei ele muito de surpresa. E aí depois, durante uns 3 ou 4 dias, toda vez que eu passava pela portaria, ele me via e falava, Gustavo, conta aqui, conta aquela piada lá que você falou da câmera do elevador. Aí eu contava, mó todo sem graça, você já viu alguém com o dedo no nariz? Aí, ah! Aí todo mundo começava rindo. Que humor específico. No final do ano você recebeu uma placa do Sindicato dos Porteiros pela melhor piada do ano. Pois é, cara, eles achavam realmente engraçado eu ter falado isso. Uma outra característica do porteiro Gustavo é que toda vez que eu pedia uma pizza, eu dava um pedaço pra ele. Eu pegava a minha pizza e eu falava, quer um pedaço? E ele ficava mó assim, tipo, não, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou comer sozinho, pega aí. Ah, tá bom. E aí, era clássico, assim, ele, quando chegava a pizza pra mim, ele sabia que chegava pra ele também. Ele já ficava animadaço. Já passava a mão na barriga e a língua no lábio superior. É, ele já ficava animadão, ele já ligava, Gustavo, você pediu pizza? Aí eu falei, pedi. Aí ele, ô, oh, desce aí! Depois ele começou a opinar, né? Ô, Gustavo, quando pede pizza, cara, pede com mais azeitona. Porra, Gustavo, que merda é essa de pôr a queijo embaixo da calabresa, cara? Porra, nem pra ser a borda recheada, né, Gustavo? Continuando aqui as histórias do Renato. Confesso que após 22 episódios eu deveria ter aprendido, então tem um pouco de burrice minha nisso, você está perdoado. A gente parou com isso, né? Sim, porque agora eu participo, né? O episódio A Fuga no Cavalinho ocorreu quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Nessa época, eu e meu irmão ficávamos sozinhos em casa, alguns dias da semana, porque o meu pai trabalhava muito e minha mãe periodicamente costurava no centro da cidade. Em 2004, diferente de hoje em dia, o entretenimento era escasso. Então a criança tinha que se divertir com o que dava. E pra mim, o ápice da diversão era botar fogo nas coisas. Ah, eu passei por essa época também. E o meu segundo passatempo era colecionar cartinhas de Yu-Gi-Oh! Então era apenas uma questão de tempo até eu ter a brilhante ideia de botar fogo nas cartas repetidas. Não, mano, não, era mó caro. Numa dessas tardes que eu ficava sozinho com meu irmão, eu decidi queimar algumas das minhas cartas. E pra minha surpresa, elas eram nada inflamáveis. As cartas eram plastificadas, por isso, mais derretiam do que pegavam fogo. Como eu estava usando apenas fósforos, eu achei que era hora de usar algo com maior poder incendiário. Foi aí que eu lembrei que minha mãe guardava um vidro de álcool na cozinha. Mas pra conseguir o álcool, eu iria precisar da ajuda e da permissão do meu irmão, que na época tinha 13 anos. E pra surpresa da minha mãe, adolescentes de 13 anos podem ser muito irresponsáveis. Então foi extremamente fácil convencer ele. Cara. Um dia muito feliz na minha vida foi quando eu descobri que desodorante era inflamável. E que eu podia ter um mini lança-chamas. Sim, quem nunca? Tão feliz aquele dia. Não façam isso, gente. Eu queimei meu cabelo e minha sobrancelha. É muito perigoso. Eu já tinha tudo o que precisava pra derrotar aquelas malditas cartinhas. Meu irmão jogou um pouco de álcool. Eu sinto a necessidade... Crianças, vocês que estão ouvindo esse podcast, não façam isso em casa. Não é um bom exemplo. Não façam isso em casa. Nem com álcool, nem com desodorante, nem com fósforos, nem com cartas de Yu-Gi-Oh! Simplesmente não ponham fogo nas coisas. O nosso amigo Renato, ele viveu numa outra época. E hoje você tem internet, cara. Você não precisa disso. Você tem YouTube no celular. É verdade. Eu já tinha tudo o que precisava para derrotar aquelas malditas cartinhas. Meu irmão jogou um pouco de álcool e colocou fogo. Mas como estávamos debaixo do sol, e era um dia muito ensolarado, o fogo ficou um tanto quanto invisível. Por isso achamos que não tinha pegado fogo. Pediu para meu irmão jogar mais um pouco de álcool, para tentar mais uma vez, e ele, no auge de sua sabedoria e bom senso, disse, ok, e jogou o álcool em cima do fogo, criando uma pequena explosão, direta nos meus pés. Putz. Caralho. Nota, nessa época, existia um senso comum entre os pais religiosos que as cartas de Yu-Gi-Oh! Eram coisas do demônio. Cara, e eu lembro como se fosse ontem o dia que Gilberto Barros estava falando no seu programa de domingo à tarde que, ah, isso aqui é pra invocar o capeta, o, né, o quina de mesa, e darará. E nesse momento eu lembro da face da minha avó ficando, né, cada vez mais brava, virando pra mim lentamente e perguntando, é isso aí que você tem? Não, eu tenho Pokémon, é outra coisa. As minhas cartas são de Jesus ou... Por ironia do destino, eu queimei os meus pés tentando queimar os pés do Exodia. É isso? É assim que pronuncia? É o Exodia. Exodia, que pra quem não conhece, é um monstro que você precisa juntar as 5 partes deles, mãos, pés e cabeça, para poder invocá-lo. Eu não sou um cara religioso, e não acredito muito nessa história de demônio, mas fico feliz por não ter botado fogo na cabeça do Exodia. Entendeu? Porque ele queimou as cartas que eram os pés do Exodia, e nesse processo, pegou fogo nos pés dele. Ah, caramba, comprovou a teoria aí do Gilberto Barros. A grande comunicador brasileiro. E você, Caio, você acha que o Exodia, ele é coisa do extrapolo orçamento? Ah, eu acho que ele pode estar envolvido ali com um botão russo pra download. Lógico, com o Beto Gambiarra. Com o seguro em Curitiba. Com o cheiro de espirro. Com o Três Dentes. Com o Chama Formiga. Com câimbra dormindo. O Gato Mia. O Ulalá. O Pedreiro Bonsai. O Tapete Molhado. O Inseto no Ouvido. O Senhor Los Angeles. O Tapa Tomada. O Sub Reptício. O Só Lê o Título e Já Vai Comentar. O Pé de Cobra. O Flor de Jorge Tadeu. O Guarda-Chuvinha de Chocolate. O Abre a Porta de Cueca. O Explica Piada. O Skype. O Uncle Jack. O Chuta Retrovisor. O Programa do Imposto de Renda. O Carne e Unha. O Renderiza Maldade. O Bombado que Geme. O Alma Gêmea. O Desgracento. O Pão Seco. O Bate Coração. O Música do Fantástico. O que já percebeu que o Guga só tá lendo títulos de música do Fábio Júnior faz 3-4 rodadas. O Dona Neuza. O Parabéns ao Contrário. O Bananinha. O Dentista 24 Horas. O Era Venenosa. O Bigode Sujo. O Médico Sem Luva. O Rabanete do Asfalto. O Atualização do Java. O Tinder Fake do Sexo Oposto. O Fogo Bacteriano. O Gilmar Mendes. Eu parei, cara, eu desisto. Tá bom. Ainda bem, porque acabou a minha lista aqui. A minha também. Resumindo a tragédia, o meu irmão teve que ligar para o meu pai e explicar com aquela voz cagada de culpa que, além de não cuidar do irmão mais novo, botou fogo nele. Passou cerca de uma hora e minha mãe chegou da cidade para me levar ao hospital. Chegando lá, a enfermeira cuidou dos meus ferimentos e enfaixou os meus pés e disse para minha mãe que eu teria que ficar internado em observação por uns 2 dias. Meu Deus! Caraca, foi sério? E minha mãe, como sempre teve o lema, a medicina não é uma ciência exata, o que não é totalmente errado quando estamos falando de hospitais públicos, ela achou tudo isso um absurdo e disse que levaria eu de volta para casa para cuidar de mim com ervas medicinais e chazinhos de camomila. Mas a moça explicou para minha mãe que naquele momento era o hospital que estava responsável por mim e que nada a minha mãe poderia fazer,

uma chance aí. É, eu acho que podia ganhar uns prêmios. É, eu acho, ele tá pedindo conselho aqui pra gente, e o que eu acho é o seguinte, cara, se o Gilberto Barros já tá namorando, a gente pode dar um nome pra namorada do Gilberto Barros? Pode. Podemos, claro. Pode ser Cassinão? Pode ser Cassinão, por favor, era o que eu ia recomendar agora. Então, o Gilberto Barros já tá com a Cassinão, cara. Você tem que ficar com a Barbarella do espaço, é isso. E ele tem que superar isso. E você vai chegar pra ele e vai dizer assim, Gilberto Barros, o Leão, eu acho o seguinte, cara, se você quisesse mesmo ficar com a Barbarella do espaço, você já tinha feito mais uma atitude. Você não quer, cara, então supera isso e bola pra frente. E vamos ali comer um bolovo perto do Edifício Copan, onde eu moro. É, eu acho que é isso, cara. Exatamente, enquanto ele fala, vai DJ, as baladas, o som da noite. É, eu assisti esse vídeo muitas vezes, cara. E ele pode chegar pro Gilberto Barros também, mostrar a capa do LP do Gilberto Barros e falar, aqui Gilberto Barros, me faz um carinho. É, cara. Nossa, cara. Tá na cara que Gilberto Barros can't get over. E não tem nada que você possa fazer por ele, cara. Então segue sua vida. Acaba, foda-se. Nunca essa piada foi tão bem empregada. Nem foi de propósito, né? A gente decidiu no meio. Chamou... Eu tô passando mal. Ai, meu Deus. Caio, lê a próxima aí, você já se recuperou? Ai, meu Deus do céu. Ok, pera aí. Rapaz. Próximo. Caralho! Perdemos o Caio. Eu tô imaginando ainda o Gilberto Barros, cara. Vocês viram a entrevista do Cassino falando que o Gilberto Barros estragou a vida dele por causa desse vídeo? Cara, eu me sinto uma pessoa horrível, mas eu rio tanto, tanto. E é engraçado que ele também can't get over. Exatamente. Nunca uma música foi tão autobiográfica. Exatamente. A próxima história aqui se chama Comando Delta. Você tá usando nomes de filmes dos anos 80, Rafael? São nomes de filmes do Chuck Norris. Ah, ok, ok. Tava tentando achar aqui onde que você tava indo com isso. Oi, Guga, Caio e Rafa, tudo bem? Me chamam... Por favor, não leia o meu nome. Qual o nome que a gente dá pra ele? A gente pode chamar ele e a namorada dele de William Bonner e Fátima Bernardes? Pode e deve. Ok. Devemos. Já que Cassinão a gente já usou, então... Caralho, eu não ia conseguir, eu não ia ter condição. Tem uma história um tanto quanto peculiar, espero que gostem. Capítulo 1, o salário. O ano era 2013, mais precisamente novembro, e eu estava namorando com essa menina, Fátima Bernardes, há pelo menos um ano. Peraí. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2013, mais precisamente em novembro? Em novembro de 2013, foi editada a Portaria 2681 do Ministério da Saúde, que redefine o programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em 2013, foi quando finalmente entrou na moda os sofás suspensos, que viram balanços para eras internas. Isso um dia entrou na moda? Ainda está na moda. Você falou da Portaria número 2761 de 19 de novembro de 2013? Que institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde? Não, essa aí também aconteceu em novembro de 2013. Você vê que são duas coisas no âmbito do Sistema Único de Saúde. É, porque em 21 de novembro de 2013, foi quando, se não me engano, foi quando foi aprovado o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Doença de Alzheimer, não foi? Foi, exatamente. Então, tá. Você vê que foi um mês movimentado para o SUS. Lembrei, Ok, deixa eu continuar. Se não me engano, novembro de 2013 também foi o mês que foi lançado o PlayStation 4. É, mas ninguém liga, ninguém lembra disso. Não com todas essas notícias sobre o SUS. É verdade. Fátima Bernardes era um ano mais nova que eu. Porém, por conta da criação que teve, ela era extremamente mimada e estava acostumada a ter tudo que queria na hora que queria. Menos presunto Sadia. Não era Seara? É, então. É Seara. Então não podia ser Sadia. Ah, ok. Foi sutil a sua. Passou direto por mim. A sutileza das piadas de presunto, né? É uma coisa que me encanta. Na época desta história, eu era estagiário em uma pequena produtora musical familiar, local que tem diversas outras histórias tão bizarras quanto essa. Meu salário era de apenas R$700, que deveria ser dividido entre alimentação, transporte, ajuda em casa, poupança, e o que sobrasse era meu para me divertir. Porra, parabéns. R$700 em 2013. Né? Né? Porra, dava pra tudo isso. Caraca. Bom, é porque ele aprendia muito sobre economia no Jornal Nacional. Ah, verdade. Agora eu lembrei que ele chamou ele embora. Pois bem, em uma bela tarde de sábado, logo após termos saído do cinema, estávamos andando pelo shopping, esperando um pouco antes de jantarmos. Capítulo 2. A saia. Algumas semanas antes desse dia, Fátima Bernardes não calava a boca sobre sua obsessão com saias de fendas e sobre o quanto ela queria uma, tanto que havia planejado dar uma de Natal para ela. Nesse dia, passeando no shopping, passamos em frente a uma loja de grife que possuía tal saia. Não deu outra. Quando Fátima Bernardes viu, ela foi correndo dentro da loja para ver e pedir que ela visse o preço. Fiquei esperando na frente da loja e quando voltou com um sorriso de ponta a ponta no rosto, disse: "Está super baratinha, amor. Você vai me dar, né? Tem o meu tamanho e bem da cor que eu queria. Pergunto o preço, já que está super barato. R$700. Cara. Exatamente o valor do meu salário para o mês todo. Sem titubear, Brandon não, que transforma aquele sorriso numa cara de fúria, como quando alguém precisa urgentemente usar o banheiro, porém quando chega no vaso, existe bosta por tudo quanto é lado. Ah, obrigado pela imagem. É, muito obrigado. É legal que o Caio tá lendo um e-mail do William Bonner como se fosse um repórter da Globo. É, eu fui treinado por ele, né? Ficamos uns 5 minutos discutindo, ela apontando que era meu dever como namorado dar a saia a ela. Olha aí. Que se eu não fizesse isso, iríamos terminar. Que eu não amava e por aí vai. E eu, em contrapartida, fiquei falando que eu simplesmente não conseguia pagar o valor do meu salário de um mês inteiro numa saia que eu sabia que seria usada, no máximo, umas 3 vezes. O que que importa quantas vezes ela vai usar a saia? É, o que importa nesse caso é o valor da saia, pelo amor de Deus. Mas uma vez que não importa se custou R$700 ou R$7, uma vez que morreu, a grana morreu. Ela pode usar várias vezes ou jogar pela janela, tá na mesma. Sim. Não, mas é que se ele estivesse comprando uma roupa que ela ia usar todo dia no trabalho, seria uma questão de necessidade. Nesse caso, ele tá falando que é uma saia que vai ser só um luxo pra ela. Cara, mas o cara ganha 700 pratas, ele não tem que suprir as necessidades dela. Qualquer coisa que ele dê pra ela, mesmo que seja uma saia de R$7, vai ser um luxo. É verdade. E mesmo que ela use todos os dias. VDD. Capítulo 3. A vergonha. Quando eu finalmente achei que as coisas estavam se acalmando e iríamos jantar, a menina se joga no chão, parecendo uma estrela do mar, e desata a chorar, se debater. Meu Deus. E balbuciar coisas como: "Você é um desgraçado, eu te odeio, como você pode fazer isso comigo?" Caramba. A saia devia ser realmente incrível. Caraca, agora eu quero essa saia. Ainda mais que eu tô malhando as pernas. O meu espanto foi tanto que fiquei travado vendo aquela cena por uns bons 30 segundos, que mais pareciam 30 minutos. Não percebi que o shopping inteiro estava olhando a gente. Foi quando eu senti uma mão bem forte no meu ombro e uma voz grossa, brava, dizer: "Tá tudo bem aqui? O que você fez com a menina?" Nossa. Era o segurança do shopping, preocupado que algo pudesse estar acontecendo. Antes que eu pudesse responder, ele foi até ela e perguntou se eu havia machucado ela de alguma forma, e ela responde que sim. Ele imediatamente volta pra mim e pergunta o que eu fiz. E aí que conto novamente toda a história da saia. Segurança do shopping barra juiz, né? Porque ele tem que ficar lá que, verificando o fato pra ver em quem que ele vai bater. É. Exatamente. E, por sorte, uma vendedora da loja presenciou tudo e me defendeu. Ouvindo essa história completamente ridícula, o segurança não aguentou e soltou uma gargalhada. Caraca, velho, que situação merda! Eu, ainda pasme, sem saber o que fazer, recorro ao segurança para que ele me ajude a resolver a situação. Não esqueça, a menina continuava no chão chorando. Eu tô imaginando ela fazer um anjo na neve, só que sem neve. Sim. É, eu tô imaginando a Fátima Bernardes fazendo isso, que é muito mais engraçado. E o William Bonner olhando assim, com aquele cabelo branco, sabe? Exato.